Que cenário triste em Jerusalém. Um julgamento mais injusto que se ouvir. Herodes deu poder de decisão à multidão que em voz alta decidida ela gritou. Ladrão ocupa o lugar de um inocente. Crucifica Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chegaram ao lugar chamado Golgotá. Subiu o madeiro, colocaram o Rei Jesus. Era quase a hora, sexta, escureceu o sol. E o véu do templo se rasgou ao meio. A dor era tão grande, ele não suportou. E disse: Pai, te entrego o meu espírito. A lança transpassou e ele expirou. Morreu ali na cruz o Salvador. E no domingo foram elas ao sepulcro. A pedra estava removida e não acharam o corpo de Jesus. Ele não estava mais ali, mas ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele está vivo. Rompeu a morte ao terceiro dia. Ressuscitou. Ressuscitou. Jesus está vivo, rompeu a morte ao terceiro dia. Chegaram ao lugar chamado Golgotá. Subiu o madeiro, colocaram o Rei Jesus. Era quase a hora, sexta, escureceu o sol. E o véu do templo se rasgou ao meio. A dor era tão grande, ele não suportou. E disse: Pai, te entrego o meu espírito. A lança transpassou e ele expirou. Morreu ali na cruz o Salvador. Subir.